muito tempo vivo o mundo da arte, com a falta de compromisso, amor e fidelidade. Os prostitutas de plantão se venderam capital e por amor às moedas esqueceram o racional. Na falta de consciência, a fama querem alcançar, ostentando que não tem, jogando pezes para o ar, usando a boca como um suspiro de uma força que está lotada. Eles traem a cultura, escravizam a molecada. Que música, que nada, é só zoar e zoeira. Luiz sem raciocínio, com dançando a besteira. Nada é gaza declarar, é uma grande verdade. A falta de compromisso, amor e fidelidade. Fidelidade, fidelidade. A cultura tá pedindo, por favor, fidelidade. Fidelidade, fidelidade. A cultura tá pedindo, por favor, fidelidade. Fidelidade, meu bom, foi Deus quem te deu o dom para conscientizar. Deve ser nosso som para passar informação a todos nossos irmãos. Uma ideia saudável, uma reflexão, diversão e lazer, sem poluir a mente, sem sujar o caráter. Firmar o papel da música com compromisso com a arte. O favelado no modismo agora quer ser boy. O preto querendo ser branco é o que mais me dói. A poluição sonora contamina uma geração. E mergulhado na febre, vejo a multidão. Seus ídolos são enganadores, eles são enganados. Cantando e rebolando, vão seguindo os coitados. Fidelidade, fidelidade. A cultura tá pedindo, por favor, fidelidade. Fidelidade, fidelidade. A cultura tá pedindo, por favor, fidelidade. Salve, salve P3, DMN, Rapperhood, RPW, Face Negra, Easy Caos, Liberdade Condicional, MZ, Preto Joy e DJ Fox. Fidelidade, fidelidade, a cultura tá pedindo, por favor, fidelidade.